Ó Deus, nós clamamos a Ti em meio à dor, à tempestade. Te rejeitamos, mas voltamos. Sara a terra, traz a verdade. Volta-te para nós, Senhor. Escuta o clamor do coração. Cura as feridas, traz amor. Na tua mão encontramos a salvação. As provas nos fizeste ver, mas em Ti encontramos paz. Teu estandarte vamos erguer, na luta a vitória Tu traz. Volta-te para nós, escuta o clamor do coração. Cura as feridas, traz amor. Na tua mão encontramos a salvação. Quem nos guiará à cidade forte? Só em Ti, Senhor, encontramos a luz. Dá-nos auxílio, em Ti é nosso norte. Em Deus faremos proezas, é Ele quem nos conduz. Volta-te para nós, Senhor. Escuta o clamor do coração. As feridas, traz amor. Na tua mão encontramos a salvação. Ó Deus, com fé em Ti confiamos. Teu amor nos dá força e coragem. Volta-te para nós, ó Pai amado. Em Ti encontramos nossa viagem.